quatro mundo é nossa. Com brasileiro não há quem possa. Eita, esquadrão de... Copa de 1962. A seleção brasileira repete no Chile o sucesso da Suécia. O Brasil é bicampeão do mundo, com show de Mané Garrincha. O Brasil chegou ao Chile como grande favorito para o título. O time titular era praticamente o mesmo que tinha sido campeão em 1958. Apenas Bellini e Orlando tinham saído para a entrada de Mauro Isósimo. A CBD tinha mantido também toda a comissão técnica da campanha anterior. Mas agora o técnico era Aimoré Moreira. Problemas cardíacos tinham afastado Vicente Feola, o comandante da vitória de 58. E agora o Brasil tinha também o monarca supremo do futebol. Depois da consagração na Copa da Suécia, Pelé reinava absoluto. Com 21 anos, Sua Majestade, o Rei Pelé, encantava o mundo. Sua fama era cantada em verso e prosa. No time do Santos ou na própria seleção, Pelé era uma garantia de gol. Gol de Pelé! E seu talento inspirava os compositores pra valer. Por isso eu gosto dos carinhos da Zezé, que faz comigo que o Pelé faz com o pé. Mas o destino quis que 1962 não fosse a Copa de Pelé. Contundido na segunda partida das oitavas de final, o Rei Pelé teve que se contentar em ser um simples torcedor no Chile. Em 62, o Brasil ficou no grupo 3 com México, Espanha e Tchecoslováquia. Os jogos da primeira fase foram no estádio de Sausalito, na agradável cidade de Viña del Mar. No dia 30 de maio, o Brasil começava a campanha para o bicampeonato mundial de futebol. Fernandes entregando pela direita a Reyes. Este lança ponta a Dias. É desarmado. Voltou para Vavá. Perdeu. Apareceu Cárdenas. Depois de um primeiro tempo insosso, Zagallo abriu o placar de cabeça aos 11 minutos do segundo tempo. O Brasil dominava e merecia vantagem. E logo depois, Pelé driblava dois mexicanos antes de marcar o segundo gol brasileiro que definia o placar da partida. Ultrapassou o primeiro. Insiste pela ultrapassa. Segundo entrou pela área. Ainda Pelé. A ponta tira. Mesmo sem jogar um futebol de campeão, o Brasil superava o primeiro obstáculo. Nosso próximo adversário era a Tchecoslováquia, que tinha um bom conjunto e uma defesa bem aplicada. Nosso time martelou a defesa tcheca, mas não saímos do 0 a 0. E o que é pior para o Brasil? Perdíamos o Rei Pelé. Ramo couro para Pelé. Não pode, dizia eu, sentiu. Não pôde atirar. Sentiu Pelé. Está sentido Pelé. E a bola vai sair de campo no arremesso de Iago Brasil. Apanhou um bico tremendo e sentiu. Uma distensão no músculo da virilha tirou Pelé do resto da Copa. O Brasil tinha motivos de sobra para se preocupar. Até aqui, a seleção fazia uma campanha apenas razoável. Uma vitória sem convencer e um empate sem gols com a Tchecoslováquia. E agora, ficávamos sem o melhor jogador do mundo. Nosso próximo jogo era contra a Espanha, um dos favoritos para o título. A seleção espanhola tinha como base o time do Real Madrid, pentacampeão europeu de clubes. No lugar de Pelé, Aimoré Moreira escalou o garoto Amarildo, que não se intimidou com a responsabilidade. Para os espanhóis, que tinham perdido o primeiro jogo, só a vitória interessava. E eles saíram na frente. O Brasil terminou o primeiro tempo perdendo de 1 a 0. O time estava nervoso e não se encontrava em campo. No segundo tempo, a categoria de Didi tranquilizou o meio-campo e um gênio de pernas tortas começou a brilhar na ponta direita. Garrincha estraçalhava seu marcador e abria espaços para as penetrações de Vavá e do garoto Amarildo. Correu Vavá, bobeou e perdeu. Veio Zito, livra-se do primeiro, entrega para Vavá. Este se atrapalha, vinha pela ata para Zagallo, rente ali de fundo, executa. Amarildo empatava aos 27 minutos e o mesmo Amarildo desempatava 5 minutos antes do final do jogo, completando mais uma jogada sensacional de Garrincha. Executa o seu centro, A vitória estava assegurada. O time do Brasil tinha superado o trauma da contusão de Pelé e, sob o comando de Garrincha, passava para as quartas de final. Nosso adversário seria a Inglaterra. Para Garrincha, tudo igual. Apenas mais um adversário como outro qualquer. E o malabarista de pernas tortas estava pronto para entortar seus marcadores a quem chamava indistintamente de João. Garrincha só não fez chover. Marcador, 32 minutos. Toma posição, Zagallo. Prepara-se, Zagallo. Correu, bateu. Vem descendo a bola. Entrou Garrincha. Gol! Gol de Garrincha! Gol de Garrincha de cabeça no corner! Um gol de cabeça e o outro de um chute de curva no ângulo, além de um passe para Vavá marcar o seu. Garrincha 3, Inglaterra 1. O Brasil estava na semifinal. Nossos adversários seriam os donos da casa, o Chile. Uma verdadeira guerra aguardava a seleção brasileira antes do jogo, como conta o jornalista Gerson Sabino. Pela chave, o Brasil tinha que jogar em Sausalito, em Viademar. Nós estávamos apavorados. E a Federação do Chile fez uma pressão em cima da FIFA para o Brasil concordar em trazer o jogo para Santiago. Pô, era o que nós queríamos, que nós estávamos apavorados em ser vaiado num campo pequeno, ia ser vaiado por 85 mil, a pé 2 horas de prazo. Não, avisa logo aí que aceita. Ih, mas quando o Brasil disse que aceitava jogar no Estádio Nacional, a sirene toda tocara, a buzina. Detalhe curioso, tinham dois cozinheiros chilenos, trocaram os dois quando o Brasil ia viajar na litorina de Viademar para lá. Ninguém tocou na comida. Devia estar cheio de laxante nela, né? Eu lembro que eu também ajudei para comprar sanduíche por aqui e por ali. A turma pegou um sanduíchezinho ligeiro e foi aquela partida fenomenal, né? Contra o Chile, passagem genial do Garrincha, né? Pois é, e só deu Garrincha. Mané barbarizava a defesa do Chile. O lateral esquerdo chileno batia sem parar em Garrincha e o juiz peruano, Arturo Yamazaki, fazia vista grossa. Aos 15 minutos do segundo tempo, com o placar de 3-1 a favor da seleção brasileira, o juiz marcou um pênalti contra o Brasil. Vamos ouvir a indignação dos locutores brasileiros do Alcey Camargo e Mário Viana. O Chile diminuiu com o pênalti, mas aos 32 minutos, Vavá fazia 4-2 para o Brasil. Quase no final do jogo, cansado de apanhar, Garrincha revidou uma entrada desleal do lateral Rojas e foi expulso. A comissão técnica precisou de muita diplomacia para evitar que Garrincha fosse suspenso e ficasse de fora da grande final contra a Tchecoslováquia. Ele era, sem dúvida, um grande astro daquela Copa e, sem ele, o Brasil correria sério perigo. Mané que brilhou lá na Suécia, Mané que nasceu em Pau Grande. Mané... Gilmar, o grande goleiro do Brasil, fala sobre Garrincha naquela seleção de 62. O Garrincha assumiu a responsabilidade de ser o homem que queria que levar aquela equipe para frente. E realmente ele voltou a encantar o mundo com seu futebol. Ele fez tudo aquilo que ele teria que fazer e mais aquilo que o Pelé, se estivesse em campo, teria que fazer. Então o Garrincha foi o fator preponderante da nossa vitória. E o jornalista Oldemário Tognorre lembra o futebol irreverente de Mané Garrincha. Garrincha fez jogadas maravilhosas, não deixou de ser um ponta direita. Ele jogou na meia direita, na meia esquerda, no meio do campo, jogou o campo inteiro e além disso tudo, ele conseguiu fazer vários gols, de perna esquerda e de cabeça, que não é marcante na carreira dele. O Mané foi o maior driblador de todos os tempos. Eu não digo que foi o maior jogador do mundo, o maior jogador do mundo foi o Pelé. Mas o maior driblador de todos os tempos. Nunca houve alguém que conseguisse driblar e fazer o futebol tão fácil e divertido quanto o Garrincha. Com Mané irresistível, não seriam os tchecos que iriam roubar o bicampeonato brasileiro. Bem que eles andaram assustando. Chegaram a fazer o primeiro gol na final aos 14 minutos, mas dois minutos depois, Amarildo empatava para o Brasil. No segundo tempo, Mané Garrincha se soltou e o Brasil chegou fácil aos 3-1 com gols de Zito e Vavá. Onde estão as bandeiras? O futebol brasileiro era bicampeão do mundo invicto. No Brasil, a torcida delirava com o bicampeonato. Agora não havia mais dúvida. O Brasil tinha o melhor futebol do mundo. E o que é mais importante, tinha Mané Garrincha. Os brasileiros passaram a achar que ninguém conseguiria ganhar da nossa seleção. E esse otimismo exagerado só acabou na Copa seguinte, em 1966, com uma campanha desastrosa no Mundial da Inglaterra. Mas em 62, o que todos queriam era comemorar os super craques do Scratch Canarinho, bicampeão do mundo. Para o Brasil!